paz do Senhor. Realmente nós precisamos adotar princípios bíblicos, principalmente nas nossas conversas, para que haja edificação. Aquele que não usa princípios bíblicos, Deus não pode honrar, porque ele só honra aquilo que tem princípios bíblicos. Eu lembrei que John Wayne, aquele artista de cinema, eu nem sei se ele conhece Jesus ou não, mas ele dizia algo que tem princípio bíblico. Ele dizia: uma conversa para ser boa e edificante, você precisa falar baixo, precisa falar devagar e precisa falar pouco. Isso tem princípio bíblico, porque não imagino Jesus falando gritado, correndo e falando muito. Por isso, na minha vida, de Jesus, basta uma palavra só. E na sua vida, como têm sido as suas conversas? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.